3153, decola ao 22, chame o controle no 208, bom voo. Do chamou para Recife, confirmando o horário do plano. É a PUCA. PUCA, PUCA. 380 direto Leda, obrigado. 3153. Seguinte operações, então bom dia. Certeza, decola no 7, direita, preço da Arbon, após direto, 5562 transponder, controle 120.8. Correto, 44, chame em torre 18.95 para acionar a taxa de decolagem, 1019 ajuste, qual o POB? Alfa Vitor Juliette. Direita, corredor axé. Acionado, padrão 0125, controle 20.8. Afirma. Presente. Você não se tem condições de manter referências visuais já direto feira da presente? Afirma. Autorizado, da presente direto feira como possível estimado de pouso. É, tá autorizado direto feira, o estimado de pouso é 1055. 1055 POB? AB2. POB02, estimado de pouso 1055, copiado. Pressionante, entra em linha de táxi. Mike, é com o Delta, que chamou? Mike, é com o Delta, livre a cena, só pra iniciar táxi. Vai passando um 70, pode voar preto? Aguarde o TAM 3152, aguarde a transferência de comunicações. Já do táxi em frente, India e Alfa, até o ponto de saída 10, o ponto de saída 18.952 em 1098. Gente, em frente, India Alfa, torre 18, decimal 95, sideral 9970. TAM 3153 chama Recife, 251-3325, bom voo. 251-3325, TAM 3153, bom dia. O Alfa Vitor Juliette, mandando 3500 pés, reporte visual para pouso. Reporte visual para pouso, Alfa Vitor Juliette. TAM 3486, qualquer identity, clear my arrival, descent flight level 050. 050, can we fly back to Duna? Negative, maintain heading to Mari. Mari, TAM 3486. Sideral 9970, linha decola cabeceira 10, vento 140 graus, 10 nós. Tá, autorizar o táxi até o Oscar Chernowska. Localizador, Xenia 6200. Xenia 6200, completa sinal, torre 18,6, bom pouso. 18,6, obrigado. Torre 6200, bom dia, Oxané. Confira, por favor. Oxané 6200 ILS. Bom dia, Oxané. Reposta o incêndio na chave do trabalho. Repórtere. Victor, hotel para paciente, já está pronto para ingresso? Ali, mantém informe pronto para decolagem. Confirme para o controle. Papa Romeu Lima Alfa Golfo, o controle prossiga. Geral 9970 decola aos 35, chame controle 1208, bom voo. Sente controle 1208, segura na nossa 0, bom dia. Foi estacionado o código 4657. Zero pouso autorizado, cabeceira 10, o vento no 40 graus, 8 nós. E o que foi? O senhor Xenia 6200. Vitor, até o papá, aguarde para decolagem. 5, proteja. Só golpe. 1-2-6-85, alternado 1-2-5-45 com Recife, Lima Alfa Golf, conteja as frequências. Olho Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sedamomo, Sideral 9970. Sedamomo, Sideral 9970. Escura, prossiga. Gentileza, se possível ainda modificar para o 310 da Recife. Sim, então, se for lá com o 3, 1 ou 0. Muito obrigado, não se escuta para a costa. Salvador, bom dia, Azul 4298 com a Índia. Azul 4298, acena identificação, chegada Mari, desça até o 060, Azul 4298. 060 na Mari, 4298. Controle, bom dia, Gol 1922, informação Índia. Bom dia, Gol 1922, identifica, chegada Mari, desça até o 070. Identificação Mari 070, 922. Alfa Vitor Juliette. Perfeita. Apenas para informação, no radar aparece 3.800 pés, o ajuste 1.019, Salvador. Ok, 10 pés, 10 e o Juliette. Perfeito. Solo 37, libere a direita e chame agora o controle no... corrigindo. Ah, o Solo 1, 219. 219, 200. Fala, CNR 6200. Bem-vindo, eu sigo Alfa e reporte da Juliette. Muito obrigado, antes da Juliette reporte. Hotel Papá, decola 39, chame agora o controle no 208, bom voo. Azul para 208, proscópia. Aprovado, 310, Salvador Recife, volta conforme o dia 358, decola 10 com a esquerda, centro da Puca, Jão, pressão Caju, 5037 transponder, controle 20.8. 208 aprovado, 310 para Recife, aeroviário 358, subido pela Pucajamo, Aracaju, o código transponder 5037 e 208, contando Salvador. Confere, paz, portão 03, chão contando posicionado. Amarei, muito obrigado. 6200, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 6200. Country 83486 descent to 3000 feet, connect 10190. 3000 1019 3486. Vitor Hotel Papá. Escuta. Vitor Hotel Papá para continuar a subida. O voo inaugurou inicialmente a proa 215 para a separação com os tráfegos. 215, Papá. Geral 9970, chama a Recife 1685, alternada no 2545. Recife 1685-12545, Sideral 9970. Confere, vovô. Pra papapá, nessa proa, está o livre acessão 10, aguardando sua direta conquista. 10, aguardando conquista, papá. Down 38486, descent 2000 feet, on 81019, clear 5 report, establish and localize it. Clear down 2000 feet, and we will report and localize it, 10-3486. Papa Oscar para o senhor decolar? No 4298, desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3.019, 4298. Reduza para 2109, azul 4298, número 2. 210 nós, 4298. 1922, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4.019, 922. Juliette, reporte visual para pouso, a cabine Juliette. Durante decolagem, vento nos 50 graus, 10 nós. Desça com referências visuais, altitude de tráfego de feira, reporta cruzando 2.500 pés na escuta do controle. Salvador, mais uma cifra, 23, na manhã, cruza o 220, destina ao 190. Trip 5316, identifica chegada a MAN, da presente voa POC, descida para 4.000 pés, ajuste 019. Country 8486, establish localizer? Yes, we are establishing localizer. Power 118, decimal 95. 118, 905, 10346, thank you. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1019, calibre LS, reporta estabilizado. 2019, reporta na X-ray, 4298. Bom dia, o Chané 6225, identifica a chegada a Banff, desça para o 050. Banff, 050, pode falar Banff, está presente? Mantenha a Lagoinha. Foi passado pelo tempo, tem que manter a high speed, mantém? Confirma a velocidade do Chané? 329, a gente pode manter aí, até 1530. Trip 53 no meio de cada? 2724. Gente, para sequenciamento na proa de POC da presente, trip 53 no meio, mantém a velocidade. Quem chama a velocidade, trip 53 toda meia. O Chané 6225, no máximo 270 nós para sequenciamento, é o número 4 na aproximação. Vai reduzir então, o Chané 6225, no ideal vai descer para o 50. Gente, reporta ideal de descida, ó, está autorizado manter 270, o Chané 6225. Está no ideal de descida, foi autorizado pelo controle 050, mais 10 milhas de descida, 6225. Sente, confere. No 922, efetuando desvio? Eu pequeno já aprovado, dona. Reduza para 1809, é o número 3 na aproximação, 1922, descendo para 3000 pés. 1803000, 1922. Vitor, até papá? Puta. Confirma para o ideal para a conquista da presente. Autorizado a presente direto conquista, hotel papá. Conquista, papá. Boa noite, Salvador. Bom dia, papá, papá, Mike, Eco Delta. Frequência livre, não tráfego reportado, com a Vitor Juliette. Bravo, que Luiz, é, o Mike Eco Delta, mil pés, corredor Xé, reporta para Babá. Reportará. Quase direto para o Manati. Direto Manati, reporta 20 milhas. Reportarei 20, grato. 4298 no ILS, visual com a 10. Azul 4298 completa aproximação com a torre, reduzindo para aproximação, segue tráfego da TAM agora 5.5 milhas à sua frente, torre 11895. 1895, reduzindo, 4298, boa. 1922, 2000 pés, ajuste a 909, calibre LS, reporta estabilizado. 2000, chamada estabilizada, 1922. Trip 5316, desça para 3000 pés, ajuste a 909, mantendo a velocidade. TAM 3663, identifique chegada a Golfo, desça até o 060. Boa, chegada a Golfo. TAM 3486, Salos 49, direito no 219. 5, reautorizado descida para 4000 pés, o ajuste 1019. 4000, 1019, Capitão Oscar, Zulu Alfa, voe na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, descendo para... descendo, está mantendo 090? Meia, Libron. E 8, Sol, autoridade da Bicheira 10, vento no 60 graus, 10 não. Alfa, Juliette, portão 9, o TAM 3486. Entendi o seu B e nem a alternada. Ah, 88. Copiado. Índia Alfa 18.95, ponte espera 14, 19 no ajuste, tem ótimo voo aqui. Alfa, ponte espera o Edson para 308. 18.95, ponte espera 14. Corredor forte, reporta ingressando a Interlagos, Bravo, que isso.